5, autorizado Daniel, decola pistola 0, vento variável em 3 nós. Decola pistola 0, Chanel 6225. Autorizado, puxa, vai questionar a resposta, tá aqui. Autorizado, reporte para o passo, 6219. Decolando 29, chama controle 1, 2025, bom dia. Bom dia, Chanel 6225, decolou na Arbor 1. 5, contato radar, sobre a via saída para o nível 380. Passa, escuta do controle 119, décima 8. Via saída, nível 380. Vai passar para 198 agora, o Xanay 6285. Salvador, Xanay 6225 e 198. Xanay 6225, suba via saída Arbor 1, nível 380. Subindo via saída, nível 380, Xanay 6225. Lancer com a bom controle. Lança com a PAN, acione código 5556, subinicialmente 5576, corrigindo, suba e mantém nível 145 em condições de regra visual, aguardando o nível 180. O Oscar com a PAN, faça a escuta do controle em 119.8. Índia, ponto de espera, chama a torre em 1-8-9-5, correção. Mantém escuta, chama pronto, altímetro 1-0-1-6. Sente altímetro 1-0-1-6, prossegue na estação ponto 0, lá chama nessa frequência 6-2-1-9. Salvador Tower, go 1-9-6-3, 1 por second, start up, stand 80. One 9 6 3, please push inside, correction, go 1-9-6-3. 808, clear to push on Port Red Taxi. Ok, 0 for 2nd, start up to 1963. Oscar, é com o Xané 6211, autorizado a linha de colapso com 0, vento 0, correção variável em 2 anos. Sente, autorizado a linha de colapso 10, Xané 6211. Oscar com Papão, centro Recife, autoriza a pro de Dagov. Dagov, Oscar com Bom dia. Câmera 211, contato radar, sobrevia a saída seu voo para o nível 360. A Leda está presente? Ele Prometeu, o Oceano é 629. 7 na Prometeu, o Oceano é 629. Salvador Tower, go 1963. 1963, go ahead. We are ready for next people on board 153 and tourism. 3 hours and 50 minutes, alternate confines. Contact April 1, India, who is in point call tower, correction. Call again, KN-810-163. Alright, Roger. April 1, India, and tower say again for you. Go 1963. Bravo Delta, autorizado início do reboque, reporte final. Salvador, bom dia, voo no 649, informação hotel, pede a Lagoinha, 4280, 160. Voo 649, bom dia, na chegada TF, desça para 4000 pés, o ajuste é 9096. Voo 4016, no 649. Bamba 63 F1 at 43, call now for the departure 119.80. 1-9-80 contato radar, submeteu nível de 360 via saída salvo 1. Ok, sorry. I request turn right to the weather. Turning right to the weather. Chamou 621, chame o centro Recife na frequência 28.35, alternativa 23.8. 1963, contact 250 standard, frequency 128.35, and 123.8. So, 12835, pick up is 12380. Rua 649, vista para 2006, autorizado de eletrofeia, posto estabilizado. 2000, autorizado eletrofeia, informe estabilizado, voo no 649. Estabilizado, voo no 649. Voo no 649, Chometeu e Salvador na frequência 1895. 2895, voo no 649, bom domingo. Torre Salvador, bom dia. Voo no 649, estabilizado, XRP 0. Voo no 649, bom dia, continua a aproximação, reporte visual com o campo. Para informação, chuva leve, pistão no zero, molhado. Obrigado pelas informações, forma a conta visual no 649. Visual 900 pés. Seguinte, voo no 649, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento calmo. Autorizado pouso, pistão zero, voo no 649. No 649, no solo 01, libera direita, chame solo 121, décimo 9. Direita 219, gol no 649. bom dia, Gol, no 755, tem informação índia. No 755, bom dia, desse dia, chegada BOF para 4.003, ajuste no 096. 7, dia BOF, 4.000, no 096, Gol, no 755. CRCR, bom dia, chamei Salvador na frequência 319.8. Bom dia, Salvador, bom dia, seu Papão Bravo CRCR. Bom dia, prossiga. CRCR, derrubou Serra Índia com Índia, vai inicialmente para sobrevoo exército do Sauípe. Está com 3 a bordo, acionando 01147510. Gente, Bravo CRCR. Salvador, bom dia, Gol 1233, está próximo ao ponto de saída 1-0, pronto, observa o tráfego. 1-233, bom dia, após a rolagem do Embraer da Azul, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 1-0. Rolagem da Azul, mantém. Azul 2704, decolar 225, chame controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado, 2704. Salvador, bom dia, Azul 2704, decolou. Salvador, na frequência 19.8. Azul 2704. Azul 2704, bom dia, contato radar, mantendo o jogo 350 via saída PUCA. E a PUCA 350, Azul 2704. 1233, autorizado decolagem pista 10, vento variável com 03 mais. Decolagem pista 10, com 1233.